3190, continue approach to Fort Altamaca, let me get down and locked. Follow back over Altamaca, let me get down and locked. 3190. Trip 5487, nós somos número 1 para pouso. Relativo. Passada 2231, permanece no desvio por quantas milhas? Senhorita, mais umas 6 milhas para curvar à esquerda. Sim. Você pode voar direto Vitória da Conquista, senhorita? Coordenar, por gentileza? Sim, senhor. Seu externo, baixar travado, trip 5487. Trip 5487, livre pouso, pistão 0, vento 210 graus, 059. Pouso na 10-3587. Tem um vento para 3587? 210 graus, 059. 5487. Muito grato, senhorita. É barreira, senhorita. Barreiras autorizadas. Obrigado. 210 graus, 059. Gente, obrigado. Vitória Chove, táxi até a intervenção, né? Pode para ingresso. Pista. Cinco, quatro, oito, sete, solo, zero, meia, direita, 1, 2, 1, decimal, 9. Direita, 1, 2, 1, decimal, 9, 5, 4, 8, 7, boa. Alta marca, down, lock, attempt, 3190. Radio, attempt, 3190, continue approach, stand back, landing, clear. Continue approach, 3190. Opa, quilo, parte 3, 5, 4, 8, 7. 3-0-4 knots. Clear to land, 1-0-10, 3-1-0. Na 3894, chega da Mari, acena identificação, desce para nível de voo 050. 3 anos. 7190 on the ground at 09, vacate one on your right side and contact some of the ground 121 Decimal Liner. Roger 129-290. Ground 2190, repeat the runway, taxi 4 Bravo. 2190, good afternoon, clear taxi via Alpha, Juliet, gate number 5. Clear Cavento uniforme decolado aos 11, controle 20 decimal 8. 1008 uniforme, boa noite. 10. 2320, graças. Olê, boa noite, Papatango Oscar Vitor uniforme. Papatango Oscar Vitor uniforme, contato radar, sou para nível 400 na saída da Euleta Leda Mótico. Para o 400 na da MOD, solicitar desvio à direita aqui para evitar a formação por 15 milhas. Informe a proa? A proa 230. Autorizado o desvio. Obrigado. Sim, boa tarde, passarei do 2630. A Vitor Informe está retornando a rota. Você para o controle? É o Oscar Vitor Informe está retornando a rota. Sim, te autorizado para a Gileda. Gileda, obrigado. Apache Taxi 699 em coordenação aqui, posição pushback. Apache Taxi 699. Gol no 1166, chega da Mari, para nível 050. 050 na Mari, gol 1166. Oito, nove, quatro, desço para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS, reporte estabilizado. 2000 no 095, reporte estabilizado. 3894. Sapatango Oscar, Vitor Uniforme, chame Recife, 1-3-3-9-5, ou Terno 251. 1-3-3-9-5, 1-2-5-1, Oscar Vitor Uniforme, boa tarde. Controle. Gol no 645, boa tarde, chegada bom, desce para 4000 pés, ajuste no 095. 4000 por 15, na chegada bom. Solo, 1699 informa que vai voltar o guincho, devido a passageiro passando mal. Gente, reporte novo pushback 1999. Está com base pushback, vamos para a parqueada 1999. Solo, 1999, está nesse ambulante aqui de Freiro, na posição lá. Gente, informar o Freiro. Solo Salvador, boa tarde, gol no 869 para Brasil, 3360, informação, gol. Gol no 869, informação em curso atualizada, hotel, pronto cópia. Pronto cópia. Prezado Brasília, via Propedulo 197, nível de voo 360, sai da Rabor, Telefa, decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5522 e o controle Salvador 120 decimal 8. Copiou a saída. Arbor, Elefa, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor. Após Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Bravo. está autorizado para Brasília via Aventurô 17660, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, com curva à direita, acionado 22, controle 1208, voo 1869. Correto, reporte pronto, voo 1869. Reportará pronto, voo 1869. Questão 3894, continue na aproximação, ajustando 0 no 5, aguarde contato visual. O tráfego, o vento no momento é 200 graus, 89. Está 3894. Prossiga. Você pode reportar a ambulância aí, porque ele está tendo convulsão aqui agora. Já foi informada o CUR e informaram que já tinha solicitado a ambulância, ok? Vou falar novamente com eles aqui. Muito obrigado. Indo 050, gol 1166. Gol no 1166, correção, desço para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 autorizado o ELS X-Ray, reportará estabilizado 1166. 1894, aguardando. 3894, livre pouso, 10, vento a 200 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão 0, até 3894. 43. Good evening, both arrival, transport level 050. Both arrival 050, continuous, at 6143. Solo Brasília, boa noite, Alzan 3, boa tarde, 3567, autorização Brasília, informação Golf. 3567, hotel, informação, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, via Pedro 107, New Level 360, sai da Arbor, Elefa, decola da 10, curva direita, após decolagem. Acionando o transponder 5523 e o controle de Salvador 120.8. 360 autorizado Brasília, Amperzulu 17, a saída Arbor Elefa, decolador 10, curva direita, o transponder 5523, controle Salvador 1208-3567. Correto, pode ponto 3567. Reportará. Para busca e acionamento, voo 869, posição 01. Reporte táxi, voo 869. Reportará táxi, voo 869. Com variação, porém a média foi 61. Ok, sente. Chame o solo 219 aqui. Salvador, 3894, boa noite. 3894, boa noite, Alfa, reporte antes da Juliette. Depois da Juliette, 3894, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, por 612, 3894. Vou 645, desço para 2.000 pés, ajuste 10, 16. 2.000 com 1.016 agora, o Renan. Localizador, gol 1166. Gol 1166, chame Torres, 1895. 1895, gol 1166. Gol 1645, autorizado ILS, reporte estabilizado. É, vai ser, capitão. É, aguarde autorização de pouso. 1016, aguardando autorização, 1966. Sem condições de visuais, via corredores, quando no ideal de descida está autorizado até 1.500 pés, ajuste em Salvador 10016. Sente. Inicialmente, então, dessa terra, 4.500 pés. Agora de cópia, tipo 5415. Reduzindo, gol. Solo TAN 3567 no portão 3, prospecta somente. Ano 357, aguarde para o pushback. Aguarde. PME, avistado, livre, pouso na 1-0. Vento é 200 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso 990, voo 1166. Apatando Mike, papá, papá, boa noite, informação hotel, confirme o pátio, se encontra a pista que decola. Número 2, qual é a cópia, guarde, Mike, papá, papá. Passo voo 1869 com 1089 a bordo, 3 horas e 36, Monte Claro. Taxa direita, via Índia, no ponto de cara 1895 com 1016 na altímetro agora, voo no 869. 1016 na altímetro, Índia, no ponto de espera 1895, voo no 869. Estabilizado, voo 645. Voo no 645, chame a torre 1895. 1895, confirma o Glide está operacional? Afirmativo. Voo no 869. Boa noite. 206, boa noite. Informação hotel, alguma cópia? Sim, hotel, solicita por 5 já. Entende. Salvador, é o Oceané. 6201, boa noite. Com a hotel. É 201, boa noite. Hotel, confere, aguarde cópia. Guardando, poderia confirmar ainda, por favor? É da Euleda Motiva. Obrigado. Voo 1166, livro Alfa. Voo 1166, Alfa é porte antes da Juliette. Alfa é porte antes da Juliette, 1166. Ô, só não teria uma previsão pro T3567? Sexto, T3567, estimado mais 3 minutos, estamos em coordenação aqui para possível mudança de pista, ok? Aguarde mais 3 minutos. Aguardando, até tudo. Voo 1169, decola de imediato, autorizado. Ok, a aeronave da companhia já passou o externo, aguarde para ingresso e decolagem. Salvador Grant, good evening, Condor 077, request start of experience to Frankfurt from East Coast. Condor 077, hotel is information, stand by copy number 5. Stand by Condor 077. Vento 200 graus, 7 nós. Ok, report. Voo no 869, após o tráfego da companhia na final da 1-0, agilize as manobras, alinhar e manter a 1-0. Após o tráfego da companhia, alinhe e manter a 1-0, voo no 869. Saulo? Prossiga. Sete, modificação de pista, agora a pista em uso é a pista 28, permanece a saída da Arbor Elefa, porém após decolagem com curva à esquerda, conforme previsto em carta, ok? Tá 3567. Sim, decolagem da 28, permanece até dar por curva esquerda, 3567. Autorizado, puxa acionamento do 3567? Autorizado, em coordenação, equipe de solo, reporte táxi, 3567. Sim, reportar táxi. T567 vai acordar aqui pro solo, vai puxar com a cauda para Taxiway India, ok? Ok, sim, cauda para Taxiway India, 3567. Azul 6919 na escuta do solo. Azul 6919 na escuta do solo. 645, no solo aos 34, direita, 1219, solo. 219. Papa Romeo, Charlie, Charlie Sierra, autorizado descida para 1.500 pés. Sierra, 500 para 1.500. Decolagem 90, 1.869. Juliette, o gol, o 1.966. O 1.966, portão previsto ao 01, aguarde para ingresso. Aguardará para ingresso, o 1.966. Follow the approach, Russian Air 6143, we are established on final ILS X-ray runway 10. Roger Tower, 118.95. 1895 later, Russian Air 6143. Visual, a rota conforme apresentado no plano, Golf 677. Pista em uso 28, pós-decolagem curva esquerda, saída Dael, pós-Dael Coral, transponder 0260. E o controle Salvador, 1.20.8. Autorizado 1.40 para Delso, propõe o plano Yankee, após prossegue visual 065, via Golf 577. Decola 2.8 agora em uso, primeira curva, versão à esquerda, da El Coral. Aciona 1.20.8. 4.4, no centro. Decolado aos 36, chame o controle, 120.8, boa viagem. 08, obrigado, boa noite. Ocean S 6143, tracking site clear to land, runway 10, wind 200 degrees, 06 knots, altimeter set 1016. Clear to land, runway 10, Ocean S 6143. Tango Mike, papá, papá, pronto, cópia. Cruzado de São Paulo, via rota apresentada no plano. Nível de voo 430, saída da El, Leda, Motiva. Regulando 197, primeira curva direita. Transponder 5530 e o controle de Salvador, 1.20.8. Dael Leda Motiva, ok? Mike Oscar Tango Vitor Alfa, degolando 197, curva direita, transponder 5530. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Dael Leda Motiva. Confirmo que eu abri, Mike, papapá. 179, 3 horas e 15, alternado Ribeirão Preto. Gente, chama a torre 1895 para acionar com 1016, Mike, papapá. Toma. Toma do Nath, 179, 3 horas e 15, alternado Ribeirão Preto. Gente, tá 3567, autorizado táxi via pátio principal, vai seguir em frente via pátio 3, pátio de cargas, reporte na táxi 8 quilo, o TAN 3567. Cliente via pátio, pátio 3, reportará para ingresso na Kilo, TAN 3567. O gol 1.66, após a passagem da Airbus da TAN, ingressa Juliette para o portão 01. Após o Airbus, Juliette 01, gol 1.66. O gol 645 está na Alfa antes da Juliette. Cliente segue o tráfego da companhia, via Juliette para o portão 1.0, atento ao follow MK. Para 1.0, atento. O Salvador já tem liberação do plano de voo do 6201. O Chiné 6201, no número 2 para a cópia, ok? Pode então fazer o pushback e aguardar? Aguarde para o pushback, 6201. Graças a não. Southbound, Oceanair 6143, clear taxi 10. Oceanair 6143, clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet 6143. Azul 4206, pronto, corre. Capiru. Pesado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350, A gente tem o uso 28, pode decolar de primeira curva à direita, sai da Arum após Caju. Transponder 5531 e o controle Salvador 120 decimal 8. Wesley 4206, autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 350. Decola pista 28, curva direita, saída Aron, transição Caju, transponder 5531, controle 120 decimal 80. Correto é pós-contor, Wesley 4206. Devido à decolagem da pista 28, modificação na saída, saída agora Elefa 1, ok? Saída Elefa 1. Sim, saída Elefa 1 da 28 da 3567. Da 3567 pode ingressar na alfa? Da 3567, tenta o Airbus da Avianca, ingressa alfa até o ponto de espera, pista 28, ponto lá, torre 1895 com 1016 notinhos, da 3567. Ok, ciente, é 2016, da 3567. Sol da Guarana, Genesis, 143, alfa, approaching intersection, Juliet. Oceanet 6143, Juliet, gate number 2. Yeah, Juliet, the gate number 2, Oceanet 6143. Salvador ground, hello, then 20077, request start of insurance, thank you. Salvador 077, stand by 5 minutes to copy. You want to stand by for another 5 minutes, Salvador 077? Affirmative, 5 minutes to copy. Stand by o Condor 077. Com 15 minutos de gol, Alex, Condor 0-7-7. Pronto, cópia? Cópia 6201. Autorizado Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, pista em uso 28, pós decolagem curva esquerda, conforme previsto em carta, saída da El, Leda após Leda, Motiva. Transponder 5521 e o controle Salvador, 120 decimal 8. Ok, autorizado para o Galeão, Oceania 6201, nível de voo 360, da sala da 28, primeira esquerda da El, Leda, Mótima, 5521, do transporte, número de saída 6280, da próxima pushback, acionamento, Oceania 6201. 1208, ok, a frequência do controle e o nível autorizado 360, ok? Foi o cotejado, 1208, a frequência do controle, nível autorizado 360, está pronto para o pushback acionamento, por favor. Gente, o 6201 não foi entendido o cotejamento, no 04, coordenação que ele só reporte táxi, 6201. Gente, vai reportar para o táxi 6201. Salva, 1909, pushback acionamento pelo básico. Gente, 6909, houve modificação na pista, agora a pista em uso é 28. Permanece a saída da Euleda Motiva, porém curva esquerda agora, conforme previsto em carta, 6909. O 6909, aguarde para puxar, por gentileza. Da direita atrás da formação. Tem como formar, Pro? Proa 120. É uma formação, então, desceu aqui na minha... Gente, 120. Condor 077, please stand by for 2. Ok, Condor 077, ready to copy. Ready to copy, Condor 077. Clear to Echo Delta Delta Fox, Frankfurt, via Golf, Mercedes, Golf 677, then Upper Risk 58, after that, as your flight plan or route, flight level 230, runway news 28, turn right after the departure, Aron departure and Caju transition, Skunk code 5514, and Salvador departure control 120.8. Condor 077 is good, Echo Delta Delta Fox Spotlight, call 677 Airway Upper Whiskey 58 Airways and flight review destination. Emission line flight level 230, departure runway 28, after departure right turn, Alpha Romeo Juliet, taxi transition, squawk 5514 and departure frequency 130.8. Okay, just confirm around departure. Aron, departure, Alfa Romeo, Oscar, November, after that, Caju, Alfa Romeo, uniform, Aron, departure, and Caju, transition, Condor 077. Aron, departure, Caju, transition, Condor 077. Condor 077, readback is correct, come right to push back and set up, Condor 077. Tem uma formação bem sobre Simbra ali. Gente. Azul 4206, posição 8, pushback acionamento. Número 2 no setor, azul 4206. 4206. Salvador, muito bom. Boa noite, Altar 3897. Ah, 3567, decolagem autorizada da 28, vento 250 graus 07 nós. O controle autorizou o seu desvio após a decolagem. Com curva à esquerda para a proa 260. Ok, muito obrigado, senhor. Iniciando na 283567. Pede. 897, chamará mais próximo para autorização. Para o TAC 2699, nós temos 109 a bordo, Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas e 30 minutos. 4 horas e 30? Afirmativo. 9919, cruzado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 28, quando lá pronto, 1895 é a frequência da torre e o ajuste 10 no meia. 10 no meia, autorizado táxi Juliette, Alfa, trecho 28, 1895. É o a torre, 9919, boa noite. Boa viagem. Agora não, agora foi isso também. TAM 3567, decolado aos 47, controle em 120.8. 28, obrigado, 67. Ok, o Charlie Serra, reporte quando visual com referências visuais com o solo, e caso negativo, retorne a frequência do controle, ok? Se tiver referência visual, chame na base da 17. Ok, por enquanto... Tá instrumentando aqui, tá? Aí, quanto mais próximo, a porta ali, então. Só prossiga. Coordenação equipe de solo, iniciou o pushback com a passagem da embreada da Companhia Calda, reporte táxi. Após passagem da aeronave da Companhia Calda, em coordenação com a equipe de solo, autorizado pushback 4206. Solo 5495 para pushback na equipe. Tem 415 no pátio 3 de aposto táxi. A mesma pátio 3 pode dar táxi. Tem 415. Alô, Salvador, boa noite. Trip 5219, formação Índia 180, conquista. 5219, informação Índia em curso, aguarde cópia. Aguardando cópia, 5219. Chame para o ingresso, não, no 7. Consciente, tá 3567. Estado, o senhor conseguiu avistar o terreno aqui, a altitude? Ah, meu pé. Tá matando meu pé o tempo todo. Ok, ciente. Chame na final da 17. Já avista o campo? Afirmativo. Ok, enquadre para final da 17, aguarde autorização de pouso. 540 e o controle Salvador, 120.8. Já 200 direto, pista 28, curva à esquerda após saída elefa 1 após Piló. 5541-1208, 5540, o que transponder? 5540. 040. Correto, é pós-contro, 5219. Chama lá. Obrigado, chama o próximo. Charlie, Charlie, Serra, livre pouso no 7, vento 250 graus, 05 nós. É, só apresentado o pouso no 7, Charlie, Charlie, Serra, tá passando travado. AQ-59, so I have information, India at gate 0, so I'd like to pick up the clan to São Paulo, Guarulhos, whatever, 360. Ok, 6259, India is information, standby copy. Alrighty, what's the expected departure from runway 28, sir? Ok, departure, Dael, Leda, Motiva. Alrighty, thank you, appreciate it. Charlie, Charlie, Serra, no solo, ao 5-1, eu vou para com H. Ok, ultrapasse a Papá, faça um backtrack e aguarde para o ingresso. Temos um citation aí que vai prosseguir o táxi pela 1-7. A gente fez apenas o autonomia? Autonomia 03-10. Gente, o Azul 4206, autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera 22. Quando lá, 2-18-95, ajustando no 06, Azul 4206. 4206, autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera 22, 2-118, para o Azul. Ajustando 06, até a volta 4206. Solo Salvador, trip 5-4-5, parte 3 para o táxi. 5-4 a bordo, 3-4 horas, Vitória. Trip 5-4-5, da táxi via Kilo, Alfa, até o ponto de espera, ficha no 0-2-8, corrigindo, ficha do ponto de espera, ficha 2-8, quando bateu 18-9-5-1016-9-5, trip 5-4-5. Kilo Alfa no ponto de espera da 28, torre 11895, trip 5415. Boa noite. Boa noite. Charlie, Charlie Serra, boa noite. Torre Azul 6909 aproximando ponto de espera 28. Azul 6919. Autorizado a decolagem da pista 28. O vento é 250 graus 059. Nível de decolagem canteira 28 Azul 6909. Top is 10. Flight level 360. Dial departure Leda then Motiva. Turn in use 28, turn left after the departure, Skog 5545, and Salvador departure control 120.8. Alright, clear to Guarulhos for level 360, the upper is level 10. You take off on a 28, left turn on Dial Leda Motiva, and the squawk code will be 5545 and departure 1208 for Ocean Air 6259. Feedback is correct, call me right to push back and start up Ocean Air 6259. I'll call back when ready to start up and push. Take us for 6259. Chame Recife 1288, alterna 1260. Muito obrigado, senhorita. 3567, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite. Oxené 6201, no ponto Terra 28, pronto. Oxené 6201, alinhar e manter a pista 28. Para informação, o senhor será o número 2 a decolar, devido a um citation que já está alinhado aqui na 17, o perfil de subida será o mesmo. Sim, a gente ali mantém a guarda da sua atualização, 620. Afirmativo. O 6919 decolado ao 55, chame o controle, 128, boa viagem. 280, azul 699. Controle Salvador, boa noite, azul 6999, cruza 1300 para o 360. Azul 6919, contato radar, soa para nível de voo 340 na saída da EL. 340 da EL, saída 4699. Mais papapá, previsão para a sua decolagem, mais 2 minutos. Sim, tá valendo, mais papapá. Ocean é 6201, previsão mais 5 minutos para a decolagem. Positivo, mais 5 minutos para a Ocean 6201. Salvador, 3545 no ponto espera, boa noite. Boa noite, 3545, mantenha, ponto espera da 28. Mantenha. Confirmando, eu não entendi o questionamento, confirme. Ok, o senhor te pediu mais 5 minutos para iniciar a decolagem, não poderia me dizer qual motivo? Preparação de tráfego e restrição do controle, é devido a um citation aqui que vai sair no mesmo perfil de subida. Obrigado. Olha. O Mike papapapá, decolagem autorizada, da 17, vento é 220 graus, 07 nós. Fica decolagem aqui, estou no 17, papapá, Mike papapá. É, controle, o azul 699 informa que vai com a barra esquerda pro 175 para evitar formações na proa de Dael. Confirme a proa? E por quantas milhas? 175 por 15 milhas. Sente. Sobrevoo de patrulha? É pro noroeste, é, evite o eixo de decolagem da pista 28, vento 210 graus 8 nós. Informe fora do solo, Guardião 02. Mano 0 no meia. Vai papapá, decolado ao 59, controle, 120.8. 208, boa noite, Mike papapá. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Mike, papapá. Mike, papapá, contato radar, saída da El, vigilante. Passando 3.000, pequeno desvio à direita de 10 graus para evitar a formação, Mike, papapá. Vicente, eu me retornando pro direto da El, Mike, papapá. Chamará, papá. Pato 206, prossiga. É, só uma dúvida também, a gente vai aguardar 5 minutos, opa. O Avianca aqui para decolar devido ao aeronave decolar da 17? Não, negativo, a aeronave da Oceania vai decolar em mais um minuto. O senhor vai decolar normalmente, sem restrição, ok? Devido a um citation aqui que decolou na da El. Ok, tá. Decolou da 17. O Guardião 02 já está fora do solo, confirme. 02 fora do solo. Ok, prossiga direto para o Barradão. E afaste um pouco mais aí do eixo de decolagem da 28. Temos um Airbus da Oceania que vai decolar agora. Tome uma curva aí à sua direita para evitar a decolagem. Iniciando curva à direita, sem interferência com a 28. Ok, chame o controle em 1208, Guardião 02. 120.8, Guardião 02. Oceania 6201, livre decolagem da 28, vento 210 graus, 09 nós. E fique atento a um helicóptero que está prosseguindo aqui para o estádio do Barradão, não vai interferir na sua decolagem. Livre decolagem 6201. 09 controle quente direto Leda. Direto Leda, obrigado por a Lima tem 5405. Temos também, direto Leda. Obrigado. Controle, muito boa noite, Guardião 02. Guardião 02, boa noite, Barradão Visual na escuta. Barradão Visual na escuta. Número 99, está reautorizado o bridge, 99. Número 99. Prossiga, senhor. Reautorizado o bridge, direto. Bridge 6909. Boa. 3 Salvador, boa noite, Oceania 201, sai da El. 201, boa noite, contato radar, direto da El, vigilante. Direto da El, Oceania 201.